West Argentina, 1-9-1-0, reaching flight level 050. Virginia 1-9-1-0, descend to 1000 feet, KLH 1019, to cruise, final alert, X-ray runway 10, call established. Clear to descend to 2000 feet, 1018, and 10 X-ray, I will call you established, Argentina 1-9-1-0. Roger, thank you for the information. to look at Isara, Argentina 1910. Argentina 1910, Tower, frequency 118.95. 118.95, thank you so long. Solo Tower, what is it, Argentina 1910, full. Establish the localizer, runway 10, Argentina 1910. Regional 1910, have you in fact taken land runway 10, wind 070 degrees, 05 knots, runway wet and light rain in the field. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, the ground at 51, vacated by taxiway Foxtrot, approved test via Alpha Juliet Gate 11. Foster Alpha Juliet, Solo 1 Argentina 1910. dia, San Mike Yankee Zulu na ponte 3. San Mike Yankee Zulu, bom dia, possível. Solicito autorização de reboque da ponte 3 para a remota 14, já contactado com a Infraero. Mike Yankee Zulu, autorizado reboque, reporte ao término na remota no 6. Positivo, Zulu.

você autoriza voar com staff? Bom, muito obrigado, Zona. Salvador, bom dia do Gol 1173, com Charlie 2808, traduzido no barulho. Gol 173, Guarulhos autorizado, via peso no Mundial da Taubaté, nível 360. Perfil de saída São Volume, transição Motiva, transponder 5162, frequência do controle Salvador, 120.8. Nos autorizando Guarulhos pela peso 110, Taubaté, nível 360, salvo 1, é transição Motiva, transponder 5162. O controle é 208, o 1973. Gol 1973, cotejamento correto, porção 8, chamando para o pushback, seu nome. Tá chamado, puxou com 1973. 708 está posicionamento. Autorizado, repassar. Repassa o contato, igual 3816, no solo 25, libere via Eco, táxi autorizado Alfa Juliette, condição 03. Eco, Alfa Juliette, para 03. 2 pelo menos, Eco. Caramba, 0 protocol, 1173. 1173, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo. Intercola 1-0, bom, 1173. Para evitar a formação, na esquerda magnética 040 por 20 milhas após o voador. Ponte 1972, aposto do estado. 6-16, a reportada estabilizada, 972. Se a construir 1973, é por lá. 1973, contatada na decolagem, após os meus pais do Veneiro, subida para o meu objetivo 360. 1173, chame quando eu recebo na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, confirma o secundário? Secundário 123.8. Boa noite. Boa noite.